Então, dando continuidade aqui, parte 2. Parte 2, parte 2, parte 2. Vamos que vamos. Beleza. Então vamos lá. A gente parou aqui, a gente abriu um enorme parente para falar das influências que o Gonzagão fez e tal. Então vamos dar prosseguimento. Nós teríamos também alguma coisa de falar do que influenciou o Gonzagão, ou foi basicamente o pai dele e aqueles amigos que ele teve? Teve mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar? Que eu lembre, que eu saiba, é só isso. É, também que eu me lembre só isso também. Não teve, porque sempre foi um homem da terra, com a influência da música da terra, então. Só pra saber se a gente esqueceu de alguma coisa. É claro que teve contato com o Xaxado, aqueles outros. Xaxado não, com Mas. Foxtrot. É, mas aí. Ah, Foxtrot, será? É, mas não, nada disso. Não, não, não. Era só o modismo, né? O É, modo tanto da que ele época. mesmo fala que é música de protesto. É uma música de protesto contra a resistência, de resistência cultural. A gente vai falar de música de protesto? Não, não, não, não. Não, senão a gente vai acabar falando de um monte de coisa, de punk. Não, de não. Ah, pera aí. Deixa eu até tirar aqui também que eu trago. Não, já demos aquele exemplo de. Não, não, não. Ah, de resistência, não foi protesto, não. Eu não sei, não, não, eu acho que não. Acho que no caso dele é porque realmente essa coisa da cultura externa, e ele fez, ele viu que era bem brasileiro. Inclusive, fica importante registrar que Suassuna, ele faz isso em 70, com o movimento armorial também. E ele fala uma coisa interessante que era falada com o Gonzagão também, que o Humberto Teixeira, aliás, falava. É que quando você faz um determinado tipo de arte, música, seja lá o que for, e é uma coisa da terra, as pessoas se identificam com aquilo. Daí até vem a ideia do movimento armorial muito inspirado em Guerra Peixe. A gente vai falar de Guerra Peixe. Aí você entra falando dele, se você quiser. Mas eu já falei alguma coisa. Eu acho que eu vou reservar o Guerra Peixe para um cast só sobre ele, que eu Só acho sobre que Guerra Peixe, vale, que porque merece, né? é o primeiro Mangue Boy da história. É. Ele fez toda. Ele influenciou o movimento armorial e ele tava junto aí com essa ideia do Gonzagão, né? A única coisa que eu queria puxar, que o microfone não estava em punho, é que provavelmente foi o Gonzagão também que inspirou a música de protesto. Música de protesto, não música de protesto punk, mas um tipo de música que se fazia nos anos 70, que era basicamente um baião rústico, basicamente só bateria, bumbo caixa, o triângulo, alguns pífanos, e era uma música falando de problemáticas que estavam acontecendo durante aquele período de ditadura. Era uma música bem complicada mesmo. Participaram desse movimento Ivan Lins, que também tocou Olha com o Gonzagão. aí. O Gonzaguinha também fez parte, depois a gente vai falar melhor dele, que era e o MPB4, que eles formavam o MAU, Movimento Artístico Universitário, e faziam esse tipo de canção. A gente tá falando aqui dessas coisas, eu Era queria levantar uma questão. quase um rap. Era quase um rap nacional. É, o rap tem muito a ver com repente também. Porque os dois são improvisados. Inclusive tem documentários que colocam os dois no mesmo palco. É, né? Bem interessante. Violeiros no Nordeste é um documentário muito interessante Na que verdade, mostra isso. o conceito de rap, ele nasceu em diversas culturas ao mesmo tempo. Parece que é uma necessidade nossa. Uma música do Gonzagão que eu acho muito legal nesse conceito de ritmo e poesia, e eu vou botar o trecho aí, é a Apologia ao Jumento. O jumento é nosso irmão, quer queira ou quer não. O jumento sempre foi o maior desenvolvimentista do sertão. Ajudou o homem na lida diária. Ajudou o homem, ajudou o Brasil a se desenvolver. Arrastou lenha, madeira, pedra, cal, cimento, tijolo, telha. Fez açude, estrada de rodagem. Carregou água para casa do homem. Fez a feira e serviu de montaria. O jumento é nosso irmão. E o homem, em retribuição, o que é que lhe dá? Castigo, pancada, pau nas pernas, pau no lombo, pau no pescoço, pau na cara, nas orelhas. Jumento é bom, o homem é mau. E quando o pobre não aguenta mais o peso de uma carga que se deita no chão, você pensa que o homem chega, ajuda o bichinho a se levantar? Pois sim, faz é um foguinho debaixo do rabo dele. O jumento é bom, o jumento é sagrado, o homem é mau. O homem só presta pra botar apelido no jumento. O pobrezinho tem apelido que não acaba mais. Babau, gangão, breguesso, fofachão, imagem do cão, musgueiro, corneteiro, seresteiro, cineiro, relógio. É, ele dá a hora certa do sertão. Tudo isso é apelido que o jumento tem. Astronauta, professor, estudante, advogado das bestas. Deixa eu falar uma coisa, fazer uma pergunta aqui, uma provocativa, a primeira do Pedro de Lara aqui. Vocês acham que tava esse processo de construção do Sudeste, principalmente, e a migração do nordestino pro Sudeste para poder construir? Vocês acham que o Gonzagão, o Luiz Gonzaga, ele foi utilizado como uma campanha pelo governo para mostrar que o nordestino ele pode vencer na cidade grande, porque ele acaba servindo, de certa forma, de inspiração para os nordestinos verem que é possível vencer na cidade. Para aumentar o fluxo migratório. Isso, exatamente. Vocês acham que tem alguma manipulação por essa parte? Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Você acha que o Humberto Teixeira já estava intencionado de fazer isso? Não. Que ele não. Era político também, ele era do Estado. Ele se torna político depois porque ele é convencido a fazer isso, inclusive ele até se arrepende de ter se tornado político. Outra coisa que aconteceu, eu acho que foi o Gonzagão com o Humberto Teixeira, eu sei que foi o Gonzagão, de fazer música para político. Ele fez jingle para políticos de lá do Nordeste. Isso é um fato. Ele tocava nas aberturas, não? Ele fez a música para o político. Não é fazer música no comício, no showmício. É fazer o Você jingle. Tem ela? Não, infelizmente não, isso é difícil de achar. Parece que ele gravou filme também, o Luiz Gonzaga. Né? Gravou filme. E eu não tive acesso aos filmes, chegou a verificar algum? Não. Aí não dá pra ter uma certeza. Mas se ele participou de filme nacional, claro, será que não tem um pouquinho disso aí? Dessa manipulação? Outra pessoa que ele influenciou foi o nosso querido Caçulinha também. Caçulinha? Que... Cordeon, ele toca Cordeon. Mas assim, o que vocês acham? Acho que pode ter rolado uma manipulação de governo? Pode, mas eu não li nada a respeito pra eu poder também não teria ter uma opinião formada. Não teria propriedade pra falar a respeito disso não, mas é possível, né, cara? E o que você acha, Daniel? O que eu acho? Fala, historiador. Fala, garoto. Questionador do status quo. E o crítico. eruditinho também. Aí vocês vão ficar me metralhando assim? Cara, quero saber o que você acha. Não é à toa que ele jogou a questão no ar, né? Porque ele quer falar sobre isso. Geralmente o Daniel faz assim, ele joga a coisa, quer que a gente fale, pra depois ele... Agora eu vou quebrar a perna de você. Não. Não, eu joguei aqui até sem resposta isso. Eu acredito que... Bem, pelo final da história do Gonzagão, mas o Gonzagão, não acredito que ele tenha se sujeitado a ser um garoto propaganda. Eu acredito sim que o governo tenha se aproveitado da situação para poder mostrar que o nordestino pode sim vencer na cidade grande. Até porque o Gonzagão, ele tinha um discurso muito forte, que ele falava que... Eu prefiro fazer um show num circo do que fazer um show numa grande casa de show aqui no Sudeste. Ele tinha muito respeito ao público dele, a quem seguia ele, aquela devoção que tinha realmente para ele. Ele era um homem simples também, não era envolvido com coisas de política. O lance dele era fazer música e exaltar assim, a saudade da terra e tal, né? Então não vejo por parte dele, mas por parte do governo com certeza. Isso o chamar ele para fazer filme, botar ele em filmes e tal, isso tudo para mostrar que estava dando certo. Então a gente vai... Não é mais certo, agora é correto, viu? Correto. Então antes ele fazia música, uma música para diversão e quando... veio para o Sudeste e começou a fazer uma música profissional, começou a ganhar dinheiro com isso. E, claro, criou o estilo dele. Você queria me perguntar um negócio do rei, não é? Queria, mas acho que você vai querer zoar. Desnecessário. Não, a gente já explicou no Baião aquilo, porque, teoricamente, o rei eu acho que é alguém que inventa, e ele ele não se aproveitou, mas ele se apropriou. Nós tínhamos também a rainha, o príncipe do Baião, né? Depois começou a entrar esses nomes, porque não podia usar a rei, por causa que o Luiz Gonzaga já era. Quem é a rainha? A Odete? Eu acredito que sim, mas eu não anotei. Eu lembro de estar em algum pedaço de papel, mas eu não lembro. Deixa eu fazer um quadro cronológico aqui, rapidamente. Oh. Tá, eu vou puxar aqui só algumas datas importantes e queria falar até sobre... Vou começar aqui, em vez de ficar falando o que eu quero fazer, eu vou fazer logo. Mais fácil. Em 1950, Luiz Gonzaga se encontra com quem? José Dantas. José Dantas. O compositor desaparecido. Por que desaparecido? Eu não pesquisei muito sobre ele. Eu te confesso que Humberto Teixeira me interessou muito mais. Eu li no artigo na Veja, e esse título, Zé Dantas, o compositor, eu fiquei procurando, mas eu sei que o final do relacionamento profissional do Luiz Gonzaga com ele terminou em briga. E eu acho que o Luiz Gonzaga não deu todos os créditos pro que o Zé Dantas fez. Uhum. Ele é o Renato Rocha do cangaço. Ótimo. Em 70... Inclusive desaparecido. Em 1970 tem o aparecimento de Dominguinhos, Trio Nordestino e Genival Lacerda. Sou eu. Merece um cast. Genival Lacerda, é. Em 1970? É, a data que eu peguei foi essa, 70. Não? Tá errado? Porque em 72... O Dominguinhos ainda era só um músico de acompanhamento. O Genival Lacerda, eu não vou ter data certa dele, mas respeito, cara. E qual foi o terceiro? Trio Nordestino. Trio Nordestino, por aí também. Mas eu acho que agora a gente poderia falar dos Beatles. Porque tem um desinteresse em 80. O ostracismo foi antes dos 70. Eu acho que você poderia falar do ostracismo. Quando as pessoas começaram a desistir de Gonzagão. Não ouvir mais ele. A data que eu peguei aqui... Foi em 80? Não, teve um antes. Foi antes, não, né? Não. Antes, no início dos anos 70, final dos anos 60, o Gonzagão foi deixado em segundo plano. Aqueles vinis deles internacionais foi se acumulando. Tanto que se você for em alguns sebos, você vai encontrar esse material ainda. Internacional do Gonzagão. Não é difícil de achar, gente. E se vocês acharem, mandem algum pra mim, que, por favor. Que eu não acho mais, eu já comprei tudo que eu consegui achar. Além disso, existiu um boato, quando os Beatles, naquele auge da psicodelia, quando estavam fazendo, eles iam gravar Asa Branca. Asa Branca do Gonzagão. E ficou aquele rebuliço. Quem é Gonzagão? Quem é Gonzagão? Porque ele já estava no esquecimento. E aí que resgataram ele. Foi nessa data mesmo. Qual a veracidade dessa informação? Boato? É boato? Não, realmente? Que essa música existiu? Que realmente ocorreu isso da... A gravação? É. A gravação foi boato. Foi boato. Mas ocorreu o evento. Mas o fato aconteceu, é que esse boato... O boato aconteceu. O boato aconteceu e isso ajudou a levantar de novo a carreira do Gonzagão. E até descobrirem que aquela música realmente não aconteceu, aquela música que eles achavam que era do Gonzagão, na verdade era uma música naquela época que ele estava sendo influenciado pelo Ravi Shankar. Aham, o indiano. Indiano. Então, aquelas nuances de batidas indianas, elas têm muito da música nordestina. Parecido, né? É. Se você pegar essa música e desacelerar ela, o BPM, se torna um forró. É maneiro essa experiência. Então, isso ajudou muito a levantar. Aí que surge Dominguinhos, com músico de acompanhamento do Gonzagão e os demais. Você não respondeu quem é o príncipe. Eu não consegui achar na minha anotação, eu não gravei de cabeça. É, o príncipe teoricamente era pra ser o Gonzaguinha, mas eu acho que ele não gosta desse título, não. Não, eu acho que deve ser o Dominguinhos, cara. Eu não lembro agora, Baião Gonzaga... Faz sentido. É porque ele é muito parecido, né? Então deixa pra lá. Eu não acho parecido, não, meu irmão. não acho, é direito meu. Eu acho o Dominguinhos muito mais transcendental, a música dele. Ah, certo. É quase uma meditação a música do Dominguinhos. É? Bem, legal. Tem mais alguma coisa pra falar sobre a trajetória? Eu queria falar sobre o final da vida dele, o que eu encontrei, que eu achei bem interessante. Claro, a gente tinha falado de todas aquelas influências, inclusive do Mangue Beat e tal, Recife e tal. E é interessante ver que Gonzagão, ele não fez como muitos artistas que... Vem pro Sudeste, ganha uma grana ferrada e fica, esquece da terra. Ele voltou pra região dele, Exu, começou a investir na região. Inclusive tem uma rodovia lá chamada Asa Branca, foi nomeada. Tem uma no Ceará também, Humberto Teixeira. Mas ele começa a investir, constrói um posto, começa a construir um centro de lazer de cultura nordestina. E ele começa a investir, e mostra, um documentário, mostra em reportagem, mostra ele andando na rua normalmente, as pessoas vindo falar com ele, e ele falando, não, eu voltei pra... E outra coisa muito importante, a terra, a Exu, era considerada uma região atrasada por causa da briga de 3 famílias. Que ocorreu. Você encontrou aí as famílias. Hein? Eu só não achei o nome... Aqui, não. Merda. Aqui, achei. Aê! Eram 3 famílias, os Alencar, o Sampaio e o Saraiva. Saraiva! Só que eu não sei porquê, o Gonzagão ele só cita o Alencar e o Sampaio. Eu acredito que o Saraiva tenha saído da briga, né? Devem ter sido exterminados ou qualquer coisa Gonzagão... do tipo. O Gonzagão... Ele não nasceu na fazenda de uma dessas famílias? Alencar, tanto que ele elogia os Alencar como uma família que nunca buliu com seu povo. Ele fala isso. Ele elogia bastante. Ele não fala nada sobre o Sampaio. Então eu acredito que ele morava na região dos Alencar, que era esse, e tinha essa guerra. E ele voltou para a terra e essa briga ainda acontecia. Então ele, como uma pessoa famosa e de grande nome, ele pediu para a polícia intervir, que vieram lá da capital, interviram e acabaram com a guerra. Então o Gonzagão, ele voltou para a terra, investiu na terra dele, como ele acabou com uma guerra que existia lá. Então ele, o que eu achei muito interessante na história dele foi essa coisa de voltar, ajudar a região e terminar com uma guerra. Fruto aí de um coronelismo já antigo. Gonzaguinha? O cara, o melhor de todos! Falou, Gonzaguinha... Eu fiz tambor. Gonzaguinha tocou muito junto com seu pai, cantou muito com ele, mas ele era também músico de protesto. Com meu pai, Carlos Malta? Não, com o pai dele. Era... Fala aí, fala, você que é fã do homem? Eu não quero falar nada, né, do Gonzaguinha, não. Eu quero, vai ter... Vai, não, é que vai ter um... O Daniel tá fingindo que tá chorando aqui, me zoando. Não, eu acho que o Gonzaguinha também vai caber um cast só pra eles. O Gonzaguinha, no início de carreira... Quer dizer, o Gonzaguinha era um filho quase adotivo do... Adotivo. Do Gonzagão. Porque não foi ele que criou, né? Não foi ele que criou. Mandava dinheiro aqui, ele morava no Nordeste, mandava dinheiro pro Rio de Janeiro. A mulher do Gonzagão não aceitava ele ter esse filho. É. Isso atrapalhava demais essa vida do Gonzagão e com também o Gonzaguinha. Dele, né? Por conta de onde ele morava, o Gonzaguinha... O Daléia, morreu a mãe dele. Quando morreu a mãe dele, o Gonzagão queria trazer ele pro Nordeste. A esposa do Gonzagão... Helena, né? Nunca aceitou. Vagabunda, não deixou ele trazer. Vagabunda não, graças a ela que eu acho que o Gonzaguinha virou o cara que virou. E o Gonzagão, na verdade, amava muito esse filho. Amava muito e tinha muito medo que ele se tornasse um malandro. Por causa de onde ele vivia, os convívios que ele fazia. Ele era músico de beco, assim dizia. Uhum. Tocava violão nas esquinas. E só depois de adulto que eles voltaram a ter um bom relacionamento. Certo? É, sempre foi muito conturbado. E aí você falou que aquela música do Januário é pra conciliar os três. Ah, sim, claro. Porque quando ele começou a realmente se tornar um músico de verdade, o Gonzaguinha fez excursão pelo Brasil com o Gonzagão. Aí eles se conheceram melhor. E compôs muita música pro pai. Tem uma música, até fiquei em dúvida, fiquei procurando saber quais são as músicas que o Gonzaguinha fez pro Gonzagão. Não tive um bom resultado. Eu não posso falar muito, senão começo a chorar. No dia 3 de junho, o sertão nordestino passa por uma das piores secas em Irecê, na Bahia. 3 de junho, que agora? Agora, desse ano, 2012. Ups. Ele continua passando por esse caso. 250 mil famílias de produtores têm assistência técnica do Estado com ONGs que apoiam esse tipo de coisa. E levam carros-pipas para poder fornecer água à população. Eu separei um link aí, um vídeo do material do G1, que fala sobre a seca na Bahia e os carros-pipas. E... Olha só, muito engraçado, ontem que foi dia 9 de junho, apareceu em Pernambuco, foi que isso. Também é alimentado, fornecido água pelos caminhões pipa, roubo de água do caminhão pipa. Ah, eu vi isso também. Tu viu isso? E... Mas a água tá valendo ouro agora. Aqui, ó. Não só no Brasil, mas lá fora se disputa muito água. Uhum. Você pega a Europa, a água é um preço altíssimo. Quem fornece água, quem trabalha com água, quem vende água, uma coisa muito lucrativa para se fazer. E a água no Nordeste é pior, né? E qual é a música que fala? Eu ia da beber. Seca? Qual é a música que fala da seca? Asa Branca. Asa Branca, né? Que vai falar da... É, fala, inclusive, para quem não sabe, o título da música é inspirado num pássaro que deixa a região, né, a região do Nordeste, em épocas de seca. E a Asa Branca? Asa Branca, isso. Ciclo reprodutivo. Que tem... Mas fala da espécie dela. Da fala espécie dela? Ah, é? Quero saber o ciclo reprodutivo e migratório. Pô, vocês pegaram desprevenido, só porque eu tava. Vocês falaram tanto em seca que tava me dando sede, cara. Peguei minha garrafinha d'água aqui. Não tem mais café? Não. Não, tem só o nome aqui em latim, cara. Eu não fui pesquisar aqueles detalhes que tu falou, não, pô. Não, o nome da tal da ave é, em latim, é Columba picazuru. É uma espécie de pombo. É o nome científico dela, né? Tá dizendo que a seca obriga essa ave a ter que migrar, né? E além disso, a música fala de um rapaz que também muda de região em função da seca e promete para voltar. Promete voltar para os braços do seu amor. Sim, né? Basicamente é isso. Asa Branca, finalmente a gente voltou a falar de Gonzagão. Gonzagão, Asa Branca não é uma música só, são três músicas. Tem a Volta da Asa Branca. E o Adeus à Asa Branca. E fala aí dessas três músicas. Então. Cada uma é como se fosse é o nosso prog. Prog. Uhum. Brazilian Prog. O que prog. É a segunda conta? A Volta da Asa Branca, por quê? A Volta da Asa Branca, depois do período da seca acabou, ela retorna para sua cidade de origem. Pro seu lugar e a terceira? Adeus Asa Branca é uma música mais que eu mais gosto, que ela é mais densa. Eu acho que é a morte, que representa a morte. E é uma música muito niilista. Não sei nem se ele estava pensando nisso agora. Mas explique é uma niilista. Para é uma música de desistência, tudo. A desesperançosa. A um bom futuro. Você sabe qual foi o ano dela? Não sei. Dependendo do ano, a gente pode ter uma ideia de por quê. O que estava acontecendo? Eu sei que é o das três é o que tem o melhor registro sonoro. Então, é uma música provavelmente mais recente. Uhum. Tem um trabalho maior, tem aquele trabalho de cordas, muito legal. Ele tinha até um acordeão branco, que ele chamava de Asa Branca. E as demais eu acho que não foi com parceria do Humberto Teixeira, não, né? Só Asa Branca que foi parceria do Humberto Asa Teixeira. Asa Branca, Baião. Não, é das três músicas, Asa Branca. As três Asa Branca. Volta da Asa Branca, eu acho que já não é mais Humberto Teixeira. E nem o Adeus Asa Branca, mas. Não. O Humberto morre em 79, né? É, você tinha que falar 79. É isso mesmo, 79. Mas o Humberto faz muita música no início de carreira do... É, no início, ele depois dá essa alavancada. E depois o Humberto, ele fica muito ocupado com essa vida política de levar a música lá pra fora. Uhum. E não pode dar tanta atenção assim. Que é bom, né? Ele fez uma só coisa boa nesse sentido aí, né? Tem outra música que eu queria procurar dele que eu não achei. Foi a Samba Apotético Sinfonia do Café. Nossa. Nossa. Que é em parceria com Lírio Panicali. Panicali. Não conheço, nunca ouvi. A música do Humberto Teixeira. Essa é a música do Humberto. Não. Que o Humberto ele não fez parceria só com o Gonzagão, ele fez parceria com Sim. porrada de gente. Thank you. Daniel, fale um pouquinho da Feira de São Cristóvão para os nossos ouvintes. Tá bom, tá bom. A Feira de São Cristóvão nasceu em 1945. Assim, não é que ela nasceu em 45, se deu o início da sua história em 45, porque chega os caminhões de pau de arara com os nordestinos para poder construir a cidade do Rio de Janeiro. Uhum. E ali eles se reúnem para poder reencontrar os conterrâneos. E daí começa a surgir uma feira, realmente, desse encontro. E a Feira de São Cristóvão, no início, eu acredito que ela não era uma iniciativa estatal. Não, não. Eles realmente se encontravam porque era o lugar onde chegavam os caminhões. Então, ali era onde os caminhões paravam. Paravam para descer todo que mundo. Não, eu tô falando. Tá sério, meu? Tô falando sério. Sim, é onde eles se encontravam porque chegavam mais nordestinos. Ia-se pouco, ou quase nenhum, e ali se encontravam para poder estar em contato com a cultura deles, estar ali revivendo aquela coisa. Então eles começam a criar realmente uma feira para poder vender comida, aquela coisa toda. E ali no local é construído um pavilhão. Você sabe para que foi construído esse pavilhão? Então, o pavilhão é construído no final dos anos 50, inaugurado em 1962. Ele era para funcionar como uma exposição internacional de indústria e comércio, no governo de Juscelino Kubitschek. Ele é projetado pelo arquiteto Sérgio Bernardi. O sistema ele é interessante porque ele tinha um sistema de bombear água para a parte mais alta, porque você sabe que esse pavilhão ele tem uma curvatura para duas extremidades e as outras duas mais altas. Então, a gente tinha um sistema para bombear água para cima, em cascatas, caindo nos lagos laterais. Isso tudo para diminuir o calor que se fazia ali dentro. Em 1991, o teto desabou. Então, em 2013, César Maia abriga a Feira Nordestina. Ele resolve fazer lá, rebatizando como Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. É, tá. sabe quem deveria estar aqui nessa hora? Quem? O Felipe. Que a gente não agradeceu ele nesse cast. Valeu, Felipe! Lembramos de você agora! O Felipe foi semana passada ou retrasada na Feira de São Cristóvão. Foi? Eu não vi. Foi? Eu não vi. E ainda fotografou uma das coisas mais maneiras que tem no Nordeste e vem de lá. Agora eu vou ter de novo na Feira de São Cristóvão. Lá vem de Guaraná Jesus. Guaraná Jesus eu quero! Eu quero! Você não conhece Guaraná Jesus? Eu conheço, eu quero! Então, eu quero! Na feira, eu não vou sempre. Vem cá, aí na feira dá pra ir de dia? A feira dá pra ir todos os dias, todas as horas. E pra comer, você tá em São Cristóvão, tendo de trabalhar lá, tendo um dia infernal, que tá em São Cristóvão, é um dia infernal. Mas e lá é um bom local pra almoçar. A gente podia ir lá durante o dia. E eu não queria ir de noite pra ver. Não, noite, nada e de dia, pra quem é músico, pra comprar instrumento é muito bom. Se você tá com o seu acordeon quebrado lá, você encontra bons luthiers, seria um luthier. Pra consertar, né? Afinador de acordeon. Não, ele não só afina. Ele, eles não se relacionam a Januário como um luthier. Ah, tá. É um não, consertador. Pode ser. Que não é um afinador. Um afinador. Ah, ele fala-se sempre que Januário consertava acordeões. E eu vi até um documentário e o cara não se proclama como luthier. Certo. Mas Thiago só vai lá por causa do funk, né? Eu fiquei sabendo não, que lá rola de tudo. Não, na verdade não vou por causa do funk. Eu vou mais por causa do Tecnobrega mesmo. Tecnobrega, Tecnomelody. Infelizmente, eu não sou um assíduo frequentador. Queria ir muito mais do que as vezes que eu fui. Mas se você não é do Rio e tá pensando em vir pro Rio de Janeiro, você vai pra Lapa. Por mim, é uma perda de tempo. Aquilo tá virando a Babilônia. É só a gente bebendo, não assimilando cultura, só assimilando cachaça. Se você quer ver mesmo cultura, música, diversão, gente rindo, brincando, vai pra Feira de São Cristóvão, ocorre, que é mais divertido. Ocorre aquele evento que você falou, que é o cara encontra mais coisa no Nordeste aqui no Rio, né? Uhum. E o Enoch, né, que a gente vai entrevistar ainda, ele me falou que, por exemplo, no Recife, você não encontra mais coisa de cultura nordestina. Você encontra mais coisa de rock, que tá vindo de fora, realmente. E que eu até falei com ele, eu gosto de comprar, ler algum cordel. Ele falou, vai na feira de São Cristóvão, que lá tem tudo. Realmente lá se tornou um local não de resistência cultural da cultura nordestina, mas uma resistência cultural mesmo. Dentro do Rio de Janeiro. Desde que você ouve lá, desde baião, a música eletrônica, a funk, a tecnomelody, a tecnobrega, e muito divertido, você vai lá e tá tocando uma banda lá que você nunca ouviu na vida e todo mundo tá cantando junto aquela banda e você, caraca, quem é essa banda? Caraca, uhum. Eu tô perdido aqui. São os mesmo... frequentadores de lá, né? Os frequentadores estão sempre assíduos, né? E mesmo assim o preconceito continua rolando. Eu falo isso porque eu vi uma pesquisinha, foi até daquele Legendários e tal, uhum. Aquele programa. Sim. E eles fizeram aquela brincadeira de esconder uma câmera e fazer, estão fazendo um abaixo assinado pra botar os nordestinos num caminhão, num ônibus e levar de volta. E 60% no Rio, cara. 60% de pessoas aprovando a ideia. Em São Paulo deu um pouquinho menos, 55%. E jurava que ia ser o contrário. Jurava também que no Rio ia ser o quê? 10%? Porque a cena skinhead em São Paulo é muito mais forte que no Rio de Janeiro. Não, as pessoas associam o nosso destino com sujeira, mendigo, o cara não consegue emprego, vai virar mendigo. Eles associam sempre com isso. Eu conheci uma pessoa, claro, eu não vou citar nomes, que eu fui a São Paulo e ela me falou que por natureza, na concepção dela, por natureza, o nordestino é sujo. Essa taxa é alta, né? Queria falar um pouquinho aqui só das ruas internas da Feira de São Cristóvão. Legal. Que são nomes emblemáticos. João do Vale, quem foi João do Vale? Nasceu em 1934 e morreu em 96. Foi um cantor do Maranhão. Conhecem ele? De nome só. Só de nome. Infelizmente. Jackson do Pandeiro nasceu em 1919 e morreu em 1982. Era cantor, compositor de forró e samba da Paraíba. Jackson do Pandeiro, eu acho que merecia até um cast só sobre ele. Vamos lá, a próxima rua é... são palcos, desculpa, falei merda. É o palco João do Vale, o palco Jackson do Pandeiro e o palco do Pinto Monteiro, que era um repentista, Papa dos Violeiros... Então, o Pinto Monteiro, que é uma referência para os violeiros repentistas, ele nasceu em 1895 e morreu em 1990. E aí, vamos. Eu falei dos palcos, você falou que as ruas também levam nome, eu não anotei aqui, mas eu peguei as praças. Perfeito. A Praça do Padre Cícero, todo mundo conhece. Padre Cícero? Ele nasceu em 1844 e morreu em 1934. Aliás, disse que em 1889 ele transformou a hóstia que ele estava fazendo a celebração se transformou em sangue. E que supostamente ele teve um encontro com Lampião em 1926, porque todo mundo sabe que Lampião era seguidor do Padre Cícero. Eu também. E ele e o que se conta é. Tem-se várias versões, mas a mais correta. Parece que não é lenda isso, não. Parece que realmente ocorreu. É, ele dá um conselho pro Lampião largar o crime. Mas o Lampião diz que só vai largar. Assim, porque lá na visão nordestina, para alguns, ele não foi um criminoso. Ele foi tipo um Robin Hood. E principalmente para fora do Nordeste, ele é um criminoso. Tanto é que nessa feira de São Cristóvão não tem nenhuma referência a Lampião. Não se faz nenhuma referência. Então ele exige a patente de coronel, se eu não me engano é coronel. E aí o Pedro de Albergue, o Shoa, que era, ele escreveu num pedaço de papel que ele tinha virado coronel e aí o Lampião volta, enganado. Ele consegue se livrar, fazer que um Lampião não... Foi assim que ele foi pego? Não, isso foi para poder... O Lampião sair da região, porque ele foi lá ver o padre e disse que só saía se ele ganhasse a documentação dizendo que ele era um dos. Né? Então o cara enganou ele, né? fez uma jogadinha e enganou, né? É uma pena, né? Não ter uma referência a Lampião, né? Olha, não. temos lá a praça Mestre Vitalino. Só o Lampião que não tem, ou tem alguma referência a algum tipo de outro cangaceiro? Porque o Lampião foi o mais famoso, mas depois do Lampião... Nenhum outro cangaceiro. Depois do Lampião tem um que é mais maneiro ainda, que é o Corisco. Uhum. Que era do bando de Lampião. Que deu continuidade. Era do bando de Lampião. Aí eles tiveram uma divergência política. O Corisco saiu, fez o seu próprio bando, mas continuaram amigos. E quando mataram o Lampião... Ele fez um escarcéu no Nordeste de matanças. Ele é nervoso. Eu tô por fora. Então, Frei Damião nasceu em 1898 e morreu em 1997. Foi um frade italiano que viveu parte do seu tempo no Nordeste. Não, mas ele foi um grande missionário, um grande apoiador e incentivador das causas nordestinas, Frei Damião. Certo, certo. O Mestre Vitalino, gosto bastante, 1909 e morreu em 1963, Caruaru, era ceramista e pifanista. Legal. Né? Bem legal, tem, inclusive tem a suíte Mestre Vitalino de Carlos Cruz, muito legal. Aqui, Câmara Cascudo, 1898 e morreu em 1986. É, só botou o... Foi historiador, antropólogo, advogado, jornalista. Ele nasceu no Natal. E Catolé do Rocha. Aí eu fiquei procurando quem é esse cara. Não é um cara, é uma região, cara. Catolé do Rocha é um município brasileiro da Paraíba. Que Catolé, o que quer dizer Catolé? Palmeira nativa do coco Catolé. E Rocha, porque era o fundador, o tenente Francisco da Rocha. Fundou a região. Eu não entendi por que botaram um único praça com o nome do lugar. Porque as ruas levam o nome dos estados. Uhum. Não é isso? E duas estátuas, né? São duas entradas, você que já foi. Eu não sei se são só duas. Eu acho que são só duas mesmo. Mas tem duas estátuas. A do Luiz Gonzaga e do Padre Cícero. Uhum. Né? Marcando aí uma homenagem. E é o maior centro. Pode-se dizer da América? De cultura nordestina? É. Não é? Sim. Posso dizer que é? Então que seja. É. Eu quero ter destino a sala. E aí a gente vai puxar pro que acontece hoje. Como é que nasceu, por exemplo, em mais ou menos ali em 2000 e tal, explode essa onda de forró. Na verdade, ela já vem crescendo de 90 de novo. Ah, o tal do... Que é logo depois da morte dele, tem toda essa coisa. Geralmente, depois que a pessoa morre, a coisa começa a estourar de novo, né? É, think about. É coisa de maluco, mas acontece. Depois que o cara morre, é que a gente reconhece. É, então, eu lembro que ali em 90 pra 2000 também explodiu bastante. Uhum. Essa volta do forró. E é interessante falar primeiro do nome forró. Da onde surgiu? Ah, é, há controvérsias. É, controvérsias, é complicado. Complicado. É, tem aquela historinha que você já... Antes mesmo de você pesquisar, que seria... For all. For all, né? Que seriam umas festas promovidas Existe uma versão que fala dos americanos, né? Que seriam os americanos. Eram festas dos militares americanos, bailes promovidos pelos militares americanos, que eram para todas as pessoas lá da região. Isso, isso. Aí o For All seria para todos e foi sendo adaptado até chegar ao forró, mas essa versão é muitíssimo contestada. É, muito, muito. Até porque tem a outra, né? Que é a do forró bodó. É, seria uma abreviação da palavra forró bodó, que aí é bem mais aceita. Bem mais aceita e tem muito mais a ver. E o que significa forró bodó? O forró bodó acho que é festa, né? Isso, tem festa, bagunça. É o sinônimo disso. Até faz mais sentido, né? Festa, bagunça, sentido, festejo. É. Festejo. Mas essa adaptação da língua que o brasileiro faz, provavelmente outras línguas fazem, é muito normal. É, a tal da corruptela. É o termo que esse, acho que usa é esse, né? É o arigatô. Conhece o arigatô do japonês? Sim, sim. Que teve uma Obrigado. Certa colonização da coroa portuguesa no Japão. Uhum. E esse arigatô veio de obrigado, obrigado, obrigado, obrigatô, arigatô, arigatô, arigatô. É, do Nordeste vai parar lá, né? Isso acontece em várias línguas. Isso acontece com o shot também, né? Aí, fala do shot aí. Deixa eu puxar aqui, só terminar o forró bodó. Vem de Scottish, ele vai falar daqui a pouco. Não vou falar. Ó, o forró bodó, só pra ter uma ideia, a origem da língua é banto, todo mundo sabe, é africano. E era usada no século XIX e início do XX. E, então vamos lá, sobre a música, né? Então explode o forró e quer falar no forró, o que a gente tem? A gente tem o baião, que a gente já falou dele bastante, a quadrilha, o chachado e o shot. Vamos falar aí, a quadrilha, se alguém pesquisou. Não, quadrilha é aquela música basicamente de festa junina, correto? É. E que a gente era obrigado a dançar quando criança. Pra ganhar ponto. Mas quando a gente cresce, a gente fica com saudade. É verdade. Aquela música nossa do Esporão. É o Zé Ramalho. Zé Ramalho. Zé Ramalho. Não, sempre gostei de dançar. Foi Frevo Mulher. Frevo Mulher, Zé Ramalho. Não, se eu for falar de quadrilha, eu preferia botar o trecho de Pagode Russo. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Korsakov. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Korsakov. Parecia até um frevo naquele cai e não cai, parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele cai e não cai, parecia até um frevo naquele vai e não vai. Cossaco, cossaco, dança agora. Na dança do cossaco, não fica cossaco fora. Vem pra cossaco, cossaco, dança agora. Na dança do cossaco, não fica cossaco fora. E a quadrilha é uma contradança rápida, em ritmo binário, de origem inglesa. Nossa. Cri. Mas ele não é erudito não, né, gente? Não. Tudo bem. Foi uma pesquisa rápida que eu vi, não aprofundei não. Quer falar alguma coisa da quadrilha? Posso passar para a quadrilha? Não. Quadrilha, o Brasil é um país com muita cultura em quadrilha. Tem quadrilha em todos os níveis. O chachado. Quer que eu fale aqui as minhas informações mínimas? Primeiro? Fala, cara. Tem muita coisa pra adicionar. Então, olha só, o chachado, ele tem lá a sua origem no Agreste do Sertão, pernambucano, dos cangaceiros. Celebração à vitória em 1920. Vitória. Então, o chachado é uma dança onde você arrasta o seu pezinho. É uma Por isso que ganha esse nome, chachada. Que, exatamente, isso. O som é a onomatopeia desse... Tem influência holandesa. Lembra dos holandeses chegando lá e colonizando o Nordeste? Esse arrastar do pé remete a uma dança de guerra mesmo, né? Uma marcha de guerra, gesto de... É que diz, eu fiz uma pesquisa aqui, que de início não era considerado uma dança de salão, porque não tinha mulheres no bando. Até chegou um momento... Não, depois inseriram-se mulheres com a Maria Bonita. Não, é que as mulheres no bando de Lampião aconteciam isso. Invadiam a cidade, pegavam aquelas menininhas... roubavam aquelas menininhas ficavam com aquele trauma de ser pego, depois rolava aquela síndrome de Estocolmo. Não, sério, sério. É Estocolmo, a síndrome de Estocolmo é quando... Aí eu entrando... Quando você se apaixona pelo seu sequestrador. Isso. E aí que se tornavam as mulheres do bando. É, aí, pelo que diz aqui, aí teria se tornado depois uma, depois uma dança de eu. Salão, porque inseriram as mulheres no... Foi não, eu sou psicólogo. Pois é, erudito, mas mesmo assim. Eu tenho um estudo profundo da minha carreira. Eu faço uma carreira séria, não faço história. Eu não conto história. Eu não fico zoando. Eu não conto sacanagem. História. Eu não conto história. História é qualquer. Eu vivo. Aí, isso foi muito clichê, cara. Muito vamos pro shot? Vamos pro shot. Então, o shot é uma dança de saldo dos Scottish, você bem que falou. Scottish. É, que quer dizer em que é inglês escocesa. Vem de uma polca, né? Uma polca e o shot gaúcho também. Tem influência aí. Isso. A gente tem um shot gaúcho. Quer dizer, falei besteira. Existe um shot nordestino e um shot gaúcho também. Ambos de influência. Mas serão separados? Separados, mas ambos têm influência do mesmo lugar. Perfeito. É, o shot gaúcho seria o carreirinho, né? Shot carreirinho. Legal. Carreirinho. Me amarro, carreirinho. Nós vamos ter... Não, falamos de tudo, né? Que compõe não, a gente, o... Não, faltou algumas músicas que o Gonzagão fazia. Ele também fazia o Aboio, certo. Que é uma música dos vaqueiros, da vaquejada, uhum. Onde ela é construída basicamente por vogais. Então canta aí um trechinho. Oi, que é o que o peão faz quando vai manipular o gado. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Isso, exatamente. Deixa eu ver se tem alguma música. Eu tenho vivência na minha família, sabe? Ela, ela tem gado, mexe com vaca. E outra música que eu acho muito. Outro tipo de música que o Gonzagão fazia, eu não sei qual é o nome dessa. Desse tipo de música, mas era tipo um caos que ele contava, que não tinha nem melodia, música. Era ele... Ficava fazendo a base e ele ficava contando a história. Contando a história. Ele fazia muito isso até no... Respeita Januário. Esse negócio de matar gente no sertão já foi trabalho mais maneiro, menos pra eu. Quis matar um homem, me lasquei. Levei uma surra tão danada, uma surra caprichada por meu pai e minha mãe, que eu arribei de casa. 18 anos incompleto, 1930, ingressei nas forças. Revolução como diabo, tiro como diabo, nunca dei nenhum. Eu queria ser artista. Ingressei na RCA, onde estou até hoje, graças a Deus. Aí eu já era artista, artista do Nordeste, meu sonho. Comecei a sentir saudade de casa. Pelo cartaz que eu tenho, eu acho que já dá pra voltar. Eu quero dar uma surpresa danada, meu pai. A surpresa vai ser tão grande que ele nunca mais vai esquecer na vida dele. Regressei. Cheguei em casa de madrugada. Estou ali, naquela madrugada sertaneja, frente a frente com a minha casa. Chamei. Boa de casa. Boa de casa. Me lembrei do prefixo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. É seu Januário? Sim, senhor. Estou vindo do Rio de Janeiro, seu Januário. Trago um recado pro senhor. É do filho do senhor. Mandou até uma coisinha para lhe entregar. Estou morrendo de sede. Quando vim de lá, traga um copo d'água para mim. Copo não, traga mesmo um coco. Fiquei olhando pela greta da janela. Aí vi o véio acender o candeeiro. Escutei o divulgado do caneco no fundo do pote. No fundo do pote, lá no fundo. esse bongo. Lá vem o velho pelo corredor, caneco numa mão, o candeeiro na outra. Chegou mesmo na janela que eu tava, arriou o copo d'água no batente da janela, tirou a tramela, abriu a janela em cima de mim. Aí eu senti o cheiro dele, aquele cheiro antigo, aquele cheiro meu. Ele encandeou-se, levantou o candeeiro acima da cabeça e me interrogou: quem é o senhor? Luiz Gonzaga, seu filho. Isso é hora de você chegar em casa, seu coisa. Santana, Gonzaga chegou. Viva Deus, a meninada. Ei! Menino como o diabo, irmão que eu não conhecia. Aí ninguém dormiu mais. De manhã cedo, a casa já estava cheia de gente. Aí eu digo, agora eu vou fazer bonito, vou cantar pra esse povo. Desembaiei a sanfona e mandei brasa. Quando eu pensei que tava agradando, Raimundo Jacó gritou lá do meio do povo: Luiz, respeita Januário, moleque. Que alguém, falar, você não ia falar um pouquinho da dança? Não se fala de dança, se dança, dança, né? Como você bem falou. Ah, né? Outra porra de frase. Aí, você não tem nada frase de efeito, não. Não, não tem nada. Eu fico me prendendo a frase de efeito. Vai cheirar um arco e não enche o saco. Tem um cara que bota todo dia uma frase de efeito, né? Todo dia. Hoje eu não coloquei, não. Espinho que machuca, espeta quando dói. Schoenberg. Ah, os últimos serão os primeiros. Beethoven. Eu tô botando umas paradas maneiras. Botei uma aqui. Que o cara falava, o maestro, depois botava Michel Teló concordando. É. Né? Essa pessoa curte pra caraca. É. Então eu tenho mais coisa pro forró. Ah, você tem mais coisa? O forró estilizado, gente. Ah, a diferença do... Isso, muito forró, bem, muito forró bem lembrado. Forró universitário, que você quer dizer? Não, ainda não. Ainda tem o tradicional, que é o pé de serra, que a gente conhece, que é o que o... O pé de serra nasceu exatamente com o Luiz Gonzaga? Tanto não, que tem a música, pé de serra. Então, mas esse nome, pé de serra, vem por causa do... De onde ele nasceu, era um lugar de pé de serra? Não, porque a dança, os pés ficam similares a uma serra cortando. Então, mas a região de Exu, onde ele nasceu, era um pé de serra. Provavelmente, sim. Provavelmente não, era um pé de serra. É, porque o Baião mesmo, o nome Baião mesmo, é tirado da região também. Não criou, ele se apropriou da ideia e fez. Então, mas eu acho que o pé de serra, ao contrário do Baião, eu acho que o pé de serra é uma ideia dele. Quem criou, assim? É, eu acho que sim. Como dança, como estilo, eu acho que o pé de serra é dele. É, mas como dança, olha só. Por exemplo, eu acho até interessante você falar primeiro do universitário, que eu vou falar a diferença do em termos de dança, de um pro outro. Então fala aí primeiro O forró universitário, ele nasce em São Paulo mesmo, dentro das universidades. Por isso que ele ganha esse nome, universitário. Oh! É mesmo? Eu não sabia disso. E fala aí, Alan, então. É só isso. Não, em termos de dança, por exemplo, eu que faço aula de dança de salão, o forró não é considerado dança de salão propriamente dito. Dança de salão é o bolero, o foxtrot, mais o samba de gafieira, enfim. E o forró é considerado, dentro dessa classificação aí, um ritmo quente. E o forró que a gente aprende junto com outros, como a salsa, o zouk, né? E o forró que a gente aprende com uma série de passos é considerado o forró adequado para dançar forró universitário, né? É o forró universitário. E o interessante, cara, isso aí, uma aluna uma vez, há muito tempo atrás, que chegou para ter aula e viu aqueles passos todos, ela tinha morado na Bahia. Ela falou assim: eu imagino meu avô vendo isso aqui agora e ia criticar logo esse tipo de forró, porque... Lá é o forró pé de serra, lá é o forró pé de serra que a gente dança. O nosso é quase uma lambada, então. É, porque tem muitos giros, né? Tem muito passo, né? Tem muito giro, envolve muito giro. E aí eu perguntei pra ela, né? Logo perguntei a pessoa que conhecia mesmo de experiência, né? A diferença de um pro outro. Eu perguntei, em termos de dança, qual é a diferença? Ela falou assim, ó, você agarra a dama e vai dançando junto, colado, até acabar a música. começou, engatou ali e vai embora, entendeu? A ideia é essa, o forró tradicional, pé de serra. Pode-se dizer que o universitário ele é mais coreográfico. É, né? Tem muita presepada, né? A verdade é essa. Eu perguntei para ela, ela falou assim, por exemplo, com relação ao giro, o que os meus familiares, meu avô, teria a dizer é que se você ficar girando a dama, vem oito, pega e leva. Uhum. Ela... E o negócio é agarrar a dama e ficar até o final da música, até o final é do forró. É mais funcional, né? É como isso, eu falei, é, a regional é muito mais funcional. É. E fala então, qual é melhor, qual é mais interessante? Então, depende da situação. Por exemplo, tem aquela hora que você está no baile que você quer fazer uma presepadinha. Então você... Quer aparecer. Quer aparecer um pouquinho. Na verdade, o certo, né, na dança de salão... Ou, na dança como toda, é você fazer a dama aparecer. Tem uns cavaleiros, né, que gostam de aparecer um pouco mais que a dama, de masculinidade um tanto quanto suspeita. Porque o cara querer isso. Aparecer mais do que a dama é brincadeira, mas você, acontece isso, infelizmente. E, Alan, tem bandas que você poderia citar, bandas, grupos de forró universitário, assim? Eu conheço só o Falamansa, assim, que eu me venho a saber. Ah, não, eu gostei uma vez do... Não, cara, de forró universitário... Eu vi uma diferença aqui que eu achei. Eu tenho um CD que eu uso, só te interrompendo rapidinho, eu uso para as vezes quando tem que substituir a professora na aula, eu uso do Falamansa lá, Falamansa é essencial, mas uma coisa que eu não curto, confesso que eu não curto mais pro propósito ali, como tem muito forró em ritmo de shot mesmo, aquele mais lento, eu acho o Falamansa útil para esse propósito de dar uma aula, né? Agora, aí voltando à diferença de quando se dançar um estilo ou outro, aí chega aquele forró, mas você vê que você está num forró mesmo, um evento de forró, né, de dança de salão, você vai pegar e vai ficar dançando ali mais coladinho. Se de repente for o caso, faz um passinho ou outro, mas a tendência é você dançar mais colado. Eu li umas diferenças. Forró estilizado para forró universitário. O forró estilizado, no caso, o forró universitário é um forró estilizado. Isso. Mas todo forró estilizado é universitário não, né? Aí que tá, é isso que eu quero saber, porque olha só, porque o que eu li, o forró estilizado seria um forró que tem um cheio apelo, de efeitos, que né? Tem um apelo sexual muito grande. Isso foi uma é o quê? Esse calcinha preta? Essa banda tipo calcinha isso, preta? É. Mas calcinha preta nem faz um forró direito. Porque é o que me veio à mente agora. Em oposição, seria calcinha preta em oposição a Falamansa, que Falamansa é universitário. E o estilizado é o que começa a ter esse apelo mais sexual e basicamente isso. Existe uma também, Gaviões de forró, né? Muito legal. Aí já é aquele forró. Mastros com leite também. Aí que tá. Aí é aquele forró todo trabalhado, cheio de efeitos. Mastros com leite entra em outra definição que eu achei. É o forró eletrônico. Que vai ter o uso do teclado, do contrabaixo, da guitarra. Mas eu acho que o calcinha preta entra nessa parada do forró eletrônico. Músicas, não sei, aí não sei. Ó, as músicas versões de rock internacional em ritmo de forró. Mastros com leite, Grande parte dessa galera que influenciou o Tecnobrega depois. Tecnobrega, né? Então é 1990 que nasce e entre 1995. Mas o forró universitário tem um certo preconceito. Tudo que tem esse título universitário, eu tenho lá minhas dúvidas que seja realmente um movimento. É porque começou... lembra do Titãs fazendo acústico? Titãs fez o primeiro acústico, todo mundo fez acústico depois, até Djavan. E aí um surge, dá certo, começa... Detalhe que é um acústico sem acústico, né? Que é um acústico com overdrive... Já deixou de ser não, acústico. Esses acústicos que rolam aí. Pelo amor de Deus. Fez um acústico, mas não acredito que seja. Talvez sim, né? Dizendo até que eles pegaram a máscara do Secos e Molhado. Então é possível que eles tenham. É complexo. É possível que eles tenham entrado nessa moda do acústico também. O Kiss fez um acústico. E outras. Djavan pegou, fez o acústico e tal. Então eu acredito que seja por aí. Universitário, o nome tá vendendo. Então. E eu acho que o forró universitário é o meu achismo. Eu acho que ele tem muita influência do reggae do Maranhão, que é um reggae, tanto que ele tem essa batida do reggae, esse forró universitário, ele tem essa puxada do reggae, e o reggae do Maranhão se dança coladinho também. Também, né? É, eu sei que o que eu li, esse eletrônico, ele faz versões de músicas estrangeiras. Já fizeram Led Zeppelin. É, mas o que você leu tá, tá reduzido. Tá. Não. Mastros com Leite faz mais do que isso e Calcinha Preta demais, faz bem Mastros com Leite, inclusive, tem gravação deles regravando Gonzagão. Tem várias coisas deles regravando. Bem, eu não tenho mais nada a dizer, vocês têm? Não, sobre forró é dançar, cara, chega de falar sobre isso. Então a gente pode ver aí que Gonzagão influenciou tudo isso aí, todo esse movimento, e como o forró parece que não vai parar e não vai sumir. Até porque um filho vai gerando outro, amém, outro, e a coisa tá crescendo e vai desenvolvendo, né? Uhum. Alguns podem não gostar, outros podem gostar, mas a coisa tá sempre aí. Então, Luiz, você respeita Januário ou não respeita? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que ele respeita o Januário, sim. Respeita o Januário? Ele, com certeza. Só porque ele tem 120 baixos? Olha, a gente não falou do instrumento, que merda. Não. Por que é 120 baixos e 8 baixos? Explica aí para nossos colegas ouvintes. Ué, o número de baixos que ele tem, ué. Que ideia. Mas o que é o baixo? O que, que o baixo faz? O baixo faz o baixo da música, o grave, não é? Faz o grave, exatamente. A cozinha da parada aí. É. Ele faz a base para o outro, para a melodia mais aguda poder solar ali em cima. E o acordeão, qual é a origem do acordeão? É alemão ou chinesa? Ih, rapaz, eu não sei dizer. Chinesa. Chinesa. É um instrumento harmônico de origem chinesa que foi sendo aperfeiçoado aí, acredito eu, na Alemanha. Foi os alemães que inventaram essa evolução do fole de 8 baixos para o nosso famosinho 120 agora, um acordeão mais rebuscado. Cabe eu explicar os 8 baixos melhor, que são 8 notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó de novo, né, o acordeão de o fole de 8 baixos, uhum, são as 7 notas musicais, mas a repetição é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó de novo. E só explicando, o instrumento harmônico é um instrumento que funciona com toca duas ou mais notas ao mesmo tempo. Mais do que isso. O instrumento harmônico, ele é um instrumento feito pela passagem do ar, tá, fazendo a fricção numa palheta de metal. E aí que faz esse som. Faz esse som. O de 120 baixo por quê? Porque são as 8 notas e suas intermediárias, uhum, dó sustenido, ré sustenido, essas notas que estão intermediárias, vezes 10, porque são 10 oitavas, né? Você vai de dó de novo. E outros instrumentos que fazem parte da família dos harmônicos é a gaita normal. Também falam, né? É, a gaita de boca. A escaleta. O Hering. Grande, famoso Hering. Muito legal esse instrumento. Como é que é o Hering? Hering é um teclado. É, tipo o órgão. O órgão também é um harmônico. Só que a diferença do órgão pro Hering, pro um teclado sintetizado, é que o Hering, ele tem um ventilador interno que faz a função de fazer essa passagem de ar. Eu posso botar uma foto lá que do meu Hering, eu tenho um Heringzinho. Oh, legal. Tem um instrumento também indiano, um harmônio indiano também. A zabumba? Mas o zabumba não é um instrumento harmônico. Não, tô falando de... tô falando de instrumentos que usam. Ah, tá, a zabumba. Então, vamos falar então da zabumba. A zabumba, que faz o grave, faz a marcação. Acredito que a origem dela seja moura mesmo. Ah, o instrumento de percussão, tipo tambor, estão presentes em várias, né? O que mais que a gente pode falar? Do triângulo? O triângulo. O triângulo, a origem dele é europeia. Instrumento europeu. Europeu? Não é chinês também? Acredito que não. Porque na China tem essas coisas de vários. É, eu sei que você conhece muito da cultura chinesa por causa da ode ao Xing Ling, mas é que o triângulo está muito presente nas sinfônicas, nas músicas sinfônicas mais antigas da Europa. Ele tem um registro bem antigo. Então... Metalofone, ele? Pode ser considerado metalofone? Não, né? Metalofone são aqueles instrumentos que tem som temperado. Ah, já estão temperados. E o agogô, também muito presente, o agogô, o coco, aí que é um instrumento africano, de origem africana. Uhum. Temos mais algum? A rabeca, que não se sabe exatamente a origem, mas ela vem lá dos árabes, quando eles invadem a Península Ibérica e acabam deixando por ali, que vai gerar o violino e que vai chegar no Brasil ainda em forma de rabeca. Então a rabeca ela é mais antiga que o violino? Mais antiga, ela que dá origem ao violino na Itália, porque quando eles invadem a Península Ibérica, eles invadem aquilo ali tudo, trazendo a rabeca. Eu pensava que o violino... Não. Era a rabeca do pobre. Não, não. A rabeca veio antes, realmente. E tem-se suposições que possa ter vindo da China, porque lá tem instrumentos de uma corda de arco. Uhum. Também. É, mas na África também tem instrumentos de uma corda, também, só que né? É o berimbau de boca. É, exatamente. Não, mas assim, de corda friccionada. Entendi. Na China tem instrumento que é assim. E a flauta, o pífano, eu vou ter alguma dificuldade, porque né, a flauta ela surge em diversas culturas ao mesmo tempo. Desde os nossos índios, aos chineses, aos europeus, sempre tiveram a flauta presente. Inclusive no Nordeste eles chamam de Inúbia, a flautinha que utilizam nos caboclinhos. Inúbia? Inúbia. Inúbia lembra... Egípcio. Deixa eu falar do instrumento, aproveitar aqui e só falar rapidinho. Ó. O caracaxá, que é um tipo de reco-reco, que é utilizado nos caboclinhos do Nordeste. O tarol, que é a caixa clara da bateria. Uhum. E eles podem tanto fabricar como comprar. Aí já vem das bandas militares, o tarol. Já vem disso aí. E o surdo, vocês já conhecem? Uhum. Explica o surdo aí, eu não tô por dentro. O surdo é outro instrumento... Percussivo? Percussivo, de marcação... A gente utiliza muito o pícolo, mas parece que, pelo menos no Recife, é a inúbia mesmo. Qual é a diferença da inúbia pro pícolo? Eles são praticamente a mesma coisa. Mas a diferença é que ele é feito de latão e se coloca mel no bocal para poder produzir o som. Que maneiro. Então você fica com gostinho de mel na boca. O inúbia? É, você fica com gostinho de mel na boca. Mas o pícolo ele é um instrumento europeu. É, exatamente, é por isso, é claro. Tá aí a diferença. Um é europeu, é uma flauta reduzida, que é muito mais aguda, faz sons muito mais agudos. É um instrumento italiano, provavelmente, o piccolo. E a inúbia é brasileira mesmo. É brasileiro mesmo? Não, fiz a pesquisa. Porque nossos índios têm bastante flauta. Pode ser, e o nome parece indígena. Não, o nome tá me lembrando do Egito, na verdade. Inúbia. Inúbis. Não, mas não tem S, parece mesmo indígena. É, tem tá cara... Bom. É, porque se tivesse um S, de repente, no final. Então, nós vagamos por esse país para ver se um dia descansa feliz. Todo mundo descansou feliz? Está finalizado aí o podcast? É nóis. Então... Inter, até mais. Bem, cabe agora falar da Feira de São Cristóvão? Claro. Que virou... O quê? E aí... Pra fazer essa pesquisa, você foi lá na feira ou... Eu fui, dancei lá e tudo. Quando que você foi? Comprei ontem. Foi, tá bom. Tá acreditando? Tá bom. Eu fui pelo Google Map. Então, vamos lá. É, mas olha só, mas em 45 nem você podia estar lá, tá? Não, é que eu... Assim, a gente falou antes do Pink Floyd... E a gente ir pra Cambridge é uma realidade muito difícil. Mas a gente mora no Rio de Janeiro, gente. Tá ouvindo? Feira de São Cristóvão, é só a gente ir no centro de Campo Grande, pegar um trem que deixa a gente pertinho. Ou pegar um ônibus pra Marechal. No Marechal a gente pega uma Kombi que deixa na porta. O ônibus é melhor. Mas o Zé aqui só sabe de Feira de São Cristóvão lendo. Mas eu já fui lá do lado. É um eruditinho. Ó, mas pra falar esse tipo de coisa aqui, nem estando lá você vai conseguir, ó. Por exemplo, que em 1945, por que se deu início aí? Porque chegava... Então é... Tem a Feira de São Cristóvão e beleza. Que mais que a gente pode falar? Daniel, não vem com mimimi, não. Agora eu vou deixar, vai. Não, porra. Em 1945, porque em 1945 começa a chegar os caminhões pau de arara, né? E no local onde chegam esses caminhões... Oi, fala. Diga lá, Daniel, fale um pouquinho da história da Feira de São Cristóvão para os nossos ouvintes. Fala, cara. tirou todo o meu tesão de falar da parada. Caraca, eu vou ter que falar de novo porque você falou desgraçado. Daniel, fale um pouquinho da Feira de São Cristóvão para os nossos ouvintes. Assim, não tá falso, cara. Eu tô dando um gancho para você. Todo mundo aqui vai dançar, dança. Gaiteiro. Toca o negócio aí. Todo mundo aqui vai dançar. Gaiteiro, toca o negócio aí.